Oceaner 6326, desce inicialmente nível de voo 070. Frente das condições, descendo 070, negativo R-Nave, é o ILS-X-Way. Afirmativo, ILS-Y, é o ILS-X-Way para pistão no zero de Salvador. O Oceaner 6326. 6326, descendo a descida para 070, descendo das condições. Gente, o Romeu Oscar Bravo, somente para informação, nós temos uma aeronave acionada do transponder 0101, acredito que seja o tráfego do Guardião, sobre a Ilha de Maré. Gente, já livrou o Romeu Oscar Bravo. Já. Correção, Ilha de Taparica, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, está autorizado o cruzamento para o Costa Azul DCT, descendo agora 500 pés, ajustado, 1012. Para o cancelamento, passar Romeu Oscar Bravo. Gente, novo estimado de pouso 1716 para o Whisky Golf Oscar, o plano modificado aos 1705, confirme nível que prossegue para Siri. Mike Bravo Uniforme estabilizado, agora passando o marcador externo. Mike Bravo Uniforme, complete final, chame torre 118, decimal meia dúzia. Uniforme. 101, confirme no regresso a Salvador. No problem, tenho Juliette Sierra, tem livre táxi, reporte para ingresso na 117. Torre Mike Bravo Uniforme, passou o marcador externo, tem baixado travado, condições de Vitor Maxiali, propõe, direita de autorizado, 1-7. Boa, Mike Bravo Uniforme, cancelando aos 06, está livre, base para a direita da 1-7, reporte na curta, ajuste 1012, o vento 120 graus com 1-7 nós. Cacete, o Mike Bravo Uniforme. Né? 6326, descendo agora a 3 mil pés, ajustado 1012. Descendo a 3 mil pés, 1012, descendo a 6326. Whisky Golf Oscar está autorizado a descida para 1.500 pés, reporte passando 2.500 pés, Whisky Golf Oscar. Oscar Bravo, o senhor tem condições de reportar sua posição? Afirmativo, cidade baixa, bom sim. A proa 180. Gente, somente para informação, o senhor nas proximidades do Bonfim, nós temos o tráfego do Guardião 01 a 1 mil pés, passando, fazendo o cruzamento da Bahia em direção ao Hospital da Bahia. Está agora na posição de 3 horas do seu tráfego, 5 milhas afastado. 31 graus a temperatura, hora certa 1707 para o circuito de tráfego, ficando sujeito ao tráfego do aeródromo, decola a pista 17, curva à esquerda ou à direita, em coordenação com a torre, 18.6, acione o padrão 0125, é cuveta. Acionamento táxi de decolagem, torre 18.6, altímetro no 012, bom voo, é cuveta. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike, é cuveta, está no pátio 4 para acionamento. Cuveta acionar, Mike, é cuveta, chame táxi. Rotatória para posição no 7. Tango Juliette Sierra, mantém a posição. Romeu Oscar Bravo, 500 pés, aporte visual com tráfego. Posição no 7. Agilizando a resposta na curta, o Mike Eco Delta, ajuste no 0, no 2. Passarei na curta, Eco Delta. Gente. Gente. Channer 63, o nome está livre da restrição em etapa, descendo agora para 2 mil pés, ajustado 1-0, 1-2. Está autorizada a final ILS pista 1-0. Reporte estabilizado, Channer 6326, o ajuste permanece 1-0, 1-2. Ok, autorizado a descida, o Channer, ciente do ajuste, comandar estabilizado no ILS X-ray. Bravo Uniforme, Solo 09, confirma estacionamento. Cobrará pela Papá Paraná, vai ter alvo, Mike Bravo Uniforme. Ele está livre à direita, então boa tarde, Mike Bravo Uniforme. Livre. Bravo, pronto. Delta tem livre pouso no 7, o vento 1,00 graus, 1,5 nós. Gente, é com Delta livre pouso. O trem já baixou a travar. Gente. Roberto Bravo, temos somente o tráfego do Guardião 01 que já pousou no Hospital da Bahia, frequência livre. Tá no visual. Famoso. Salvador, azul 4131 no portão 8 para o estacionamento. Bom, sol? Desculpa, senhor, sol. É o 4131 da azul no portão 8 para o estacionamento. Portão 8 autorizado, time táxi azul. Chamada. Whisky Golf Oscar Controle. Aqui é com o Delta no Solo 1-2, vai táxi em frente, ultrapassar a taxiway Oscar e vai dar passagem para o ingresso da aeronave Cirrus e após o ingresso da aeronave vai prosseguir via Oscar, ok? Primeira nave modulou o controle. É, o Oceaneta, eu tô tentando falar com ele, mas estão falando os dois ao mesmo tempo, tá dando copiar. Parece que ele tá visual, prosseguindo visual. Gente, pode pagar a frequência livre pro Whisky Golf Oscar, informando que não temos aeronave conhecida no setor. Viu, Oscar? Tá livre prosseguir visual, não tem nenhuma aeronave reportada no setor. Grato, Oceaneta 6326. Completando a final agora, chamando a torre 198, decimal 6. 198, 6, 6. Controle com 807, boa tarde. 1807, boa tarde. Acione identificação. Salvador opera visual. O vento de 100 graus, 13 nós. Nuvens espaças a 2 mil pés. Visibilidade acima de 10 quilômetros. A temperatura 30 graus, ponte de orvalho 2,4, o QNH 1012, descendo agora para 4 mil pés, ajustado 1012, o Gol 1807, está autorizado a chegada a Bonf, LSX-Ray para pista 10. 4012, livre LS X-Ray, na chegada, chegada bom, se LS X-Ray to go no 807, obrigado. Família, Romeu, Oscar Bravo. Consiga. Decolou do grupo piloto Costa Azul, senhora, para Salvador. Ciente, Romeu Oscar Bravo, mantendo agora o litoral sul 500 pés, reporte através do Parque de Situação. Já avancei 500 pés na litoral, reportando através do Parque de Situação, Romeu Oscar Bravo. 0133 para acionamento, táxi decolagem, parte 4, torre 186, altímetro no 012. Vai tentar aí o Sikorsky da OMI, taxiando aí para este parte. Okay? Torre 186 da presente, estamos de abaixo. Para iniciar a subida. Autorizado, descida para 2500 pés, o Índio November Alpha, mantendo 15 milhas afastado de Salvador, o Índio November Alpha. Gente, após 3 milhas, a livre ascensão a 2.500 para treinamento. Vai manter dentro da CBR. 3.26, vento 090 graus, 17 nós, 17 nós, tem livre pouso, pista 1.0. 63, AG. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4.032. Obrigado, bom serviço. Meu Oscar Bravo, chama a torre 98, decimal 62. Controle, boa tarde, azul 4032. Azul 4032, aciona identificação, Salvador opera visual, vento de 100 graus, 12 nós, nuvens espaças a 2 mil pés, visibilidade acima de 10 km. A temperatura de 30 graus, ponto de orvalho 24. E o ajuste em Salvador 1092. O senhor prossegue para a chegada Mari? Chegada Mari tem. Itapuã. Firmar a pistinha 1090 e LSXRAY. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Papa Romeu, Tango Juliette Serra, contato radar, suba nível de voo 080, saída Coral. Saída Coral 080, Tango Juliette Serra. 131, vire 12. Que vai efetuar quanto circuito, dono 7, o Romeu Sobral? Eu diretamente para baixo, senhor. Eu posso sobrevoar. 30 segundos no farol de Itapuã. Sim, Romeu Oscar Bravo, reporte quando pronto para prosseguir para a bata. Vai reportar quando pronto para a bata, Romeu Oscar Bravo. Pés, passando 1700 pés. O senhor segue no corredor forte e reporte para ingresso no Interlago do o triplo Papá Romeu Lima. Vai reportar para ingresso no Interlago, chamando as horas. Juliette, que é aquilo, prossiga, segue para lançamento do paraquedismo. Subindo a nível de voo 100, Juliette, Quebec, Kilo, se possível, afaste para o setor oeste da ilha de Itaparica. A mãe quer correr, está a ponto com o ponto de espera da 17, e se possível, tem intenção de ficar na cabeceira da 17. Autorizado, Mike Eco Victor, cabeceira 17, reporte quando pronto. Você vai passar alguns minutos aqui, senhor, antes de entrar da colagem, ok? Decente, na minha escuta permanente, Mike Eco Victor. Então. Oxenai 6326, pousou e voou, ingresso logo à sua esquerda, via aqui do parte 3, chame para ingressar no parte 1, será a pole position. Quilo 3 será posição 1, pole position, Oxenai 6326, obrigado. Vitor, Índia, Juliette, Cairu, no meu pés, a Checa Chapegos, 18698-0160, parte 4, Juliette. Tenente Romeu Oscar Bravo, vai prosseguir direto para Bata? Afirmo. Está livre, Romeu Oscar Bravo, reposta na curva final para Bata. O vento 120 graus com 1 no 5 nós, 15 nós. Livre, reposta no final para Bata, Romeu. Oscar Bravo. De hoje é correto, o transmissão está um pouco chiado, ok? Qual é o problema? Oi, Salvador, boa tarde, azul 4131, no ponto de espera da 10, pronto. O 4131 está livre alinhar e decolar, visto no zero, vento 1 no 00 graus com 1 no 5 nós. Autorizado alinhar e decolar da 1 no 0, azul 4131. Juliette, livre acionamento, posso táxi. Controle Salvador, o azul 40232, definitivo, atingindo 150. Azul 4032, acione identificação, autorizada a chegada a Mare, descendo ao nível de voo 050. Apresente voo para o de Duna, segue como número 1 na aproximação. 050, voando Duna, 4032. Correção, segue como número 2 na aproximação. Número 2, sim. Controle de Salvador, o Papa Romeu Lima ingressando no Interlagos. Romeu Lima, vou para a rotatória, reporte visual, caródromo. Vai reportar visual, o Romeu Lima, por aqui. Olá, Romeu Lima, fica bravo. Romeu Lima, solo aos 2-1, no hotel, boa tarde, hein? Vai, vamos lá, fica bravo. Bom, gente. Foi o Maite Corrido, está na CR-17, fica com o que você Subida tem livre decolagem da 17, o vento 1 no 00 graus, 15 nós. Possibilidade do Mike Acubito decolar e pousar na vertical da cabeceira 35. Firmo, Mike Acubito, está autorizado. Reporte no solo, cabeceira 35. Aeronave modulando com controle, sua transmissão está sendo... está ininterrupta. Confirme informação. Um 807 vai atingir 4000. Gol no 807, autorizado descida via para 2000 pés, ajustado 1-0, 1-2, livre LS, pressão 0, reposta estabilizada. Via livre LS, 2000, gol. Controle, boa tarde, Tan 3192, atinge 160, sem ativo. Tan 3192, eu saio identificação, desce para nível de voo 060. 060, 3192. Salvador, boa tarde, azul 4131, cruza 2000. O azul 4131 no contato radar na decolagem, sob a nível de voo 360 do presente, manda para o de Leda. 360 do presente, Leda, 4131. Mal vento para o Mike Acovedo. Uma centena com 15 nós, 15 nós. É de grato. Você tem condições de confirmar o setor de Salvador que você está prosseguindo? senhor está na radial 310 Salvador, confirmando? Gente, é porque nós não temos contato radar com o seu transponder, o Mike Bravo Papá. Da presente voo e pronto da rotatória a 1.500 pés, o ajuste 1.0, 1.2. Mike Bravo Papá, controle. Você tem condições de confirmar o setor de Salvador? O senhor está seguindo o setor sul? Helicóptero, vou solicitar o mesmo, se ele tem condições de pousar direto ao pátio. Mas a princípio mantém a posição. Caso contrário, o senhor vai liberar aí na Lima, próxima à esquerda, ok? Inicialmente mantém a posição, mas é gratuito. Controle de Salvador, o Papa Romeu Lima já avisou algum campo. Papa Romeu Lima, chame torre 118 decimal meia dúzia. 786, grato, bom sábado. Controle azul 432, reduzido a 259. Mike Bravo, Papa, controle. Confirme, o senhor já passou o farol da barra? Nós, 17 nós, tem condições de prosseguir direto ao pátio? Vai prosseguir qual pátio? É o pátio da barra, tem condições de aproximar direto para o pátio, ó. Gente, Romeu Lima, tem condições de agilizar? Ah, fui abatido, senhor. Gente, direto na Bata, tá livre, agilizando, Romeu Lima, o vento 120 graus, com 15 nós, 15 nós, reporte solo controlado. Livre na Bata, já agilizando, o Papá Romeu Lima. Meu pé. O senhor tá afastado agora 2, Onomiras Salvador, né, um tráfego conhecido a reportar no setor, reporte reingressando na CTR, o Índio November Alpha. Poderia repetir a... instrução para o Índio November Alpha? O senhor está afastado agora 21 milhas de Salvador, livrando agora 2.500 para 1 mil pés. A frequência está livre. Reporte no regresso a Salvador, o Índio November Alpha. Seguinte, frequência livre, reportará para regresso a Salvador, o Índio November Alpha. O gol 1807 está agora uma milha de marcador, completo final, chupa torre 18 decimal meia dúzia. 1807, obrigado. Seguindo 50, azul 432. Azul 4032, desça para 2 mil pés, ajustado no 012, livre LS pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2012, reportará estabilizado e LS 4032. Leta, após Leta, direto BDEV, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código 5144. Torre, o Vitor e a Juliette acionado, participado para o táxi. Juliette, aguarde para o táxi. Da saída, o Pazleiro direto de 10. Controle de 08, torre 186, 5144 é o transporte, tá? 3155. E 5144, portão 7, chame pronto para pushback somente. Afirmo, 5144, chama lá pronto, tá? 3155. O contato radar com a sua aeronave, verifique se está no modo normal. Nós, tem pouso autorizado, pista 10. Entre pouso 10, gol 807. Não, desça para nível de voo 070, chegada a maré. Presenta a chegada a maré. Informa o centro que nós perdemos contato com ele, tá? Eu chamei vocês direto. Gente, o senhor acionando a identificação, o centro Recife paciente seu contato com o Salvador, o Gol 1396. Maravilha, já identifiquei. Gol, correção, TAM 3192, está livre da restrição em TAP, descendo a 3 mil pés, ajustado 10, 12. Puxo para 3 mil, com 1012, livre de restrição em TAP, obrigado. 3193. Você pode para ingresso no 17. Cabeceira 35, MEC Eco Victor, sem interferir com a aproximação 9-0. Está livre de decolagem, vento 120 graus, 17 nós, reporte fora do solo. Hora fora do solo, MEC Eco Victor. Correu o Índia Bravo no ponto de espera. Tango de Bravo, aguarde. Está autorizado alinhar e manter na pista no 7. Alinhar e manter no Índia Bravo. Vitor decola os 29, curva esquerda, vai reportar librando o eixo da 1028. Ô, Marco Vitor, para o sol. Gente, Marco Vitor decola os 29, curva esquerda, cruza o campo, reporte na... pronto para girar a base para final da 17. Marco Vitor, sim, está com a banda esquerda, ingressando no circuito, somará quando um ponto para girar a base da 17. Marco Vitor. .07 no solo aos 30 direita, chama o solo 21 decimal 9, boa tarde. Boa noite, 07 no solo aos 30, direita 219 solo. 807. Tango de Bravo, livre decolagem da 17, vento 120 graus, 15 nós. Livre decolagem, tem que estar marcando, Tango de Bravo, informará fora do solo. Juliette ali mantém cabeceira 17. Alô, Salvador. Boa tarde, gol 1807 de Grosso. 1219, com gentileza. Salvador, boa tarde, boa noite, 807. 1807, boa tarde, táxi Alfa, Kilo, passe 3, chame na saída do passe 3. Alfa, Kilo, chame na saída do passe 3, 807. Juliette, quer ver aquilo? Recebo o senhor passando nível de voo 090 para o 100 pés, está autorizado a aproximar para Ilha de Taparica, é porte pronto para o lançamento. Ah, até mais, seu gráfico. Está 3192, desço agora para 2000 pés, ajustado 1012, está livre LS pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Poxa, eu, até 2000, com 1012, chamaremos o LS, está 3192. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, litoral sul 500 pés, reporte fora da barra. Litoral sul 500 pés, reporte fora da barra, Índia Bravo, na escuta permanente. Mike Bravo, Papa, confirme rotatória. Papa, rotatória, 6 minutos para o circuito. Mike Bravo, Papa, chame torre 118, decimal 612. 118, decimal 612, graças. Salvador, papá, papá, Mike Bravo, papá. Mike Bravo, papá, Salvador, sente do tráfego, continue a aproximação. Qual o seu pátio de destino em Salvador? É o pátio 3 da aviação geral. Pátio 3 da aviação geral. Então vai acusar na perna do vento no setor norte, aguardando autorização para cruzamento direto para o pátio 3, o Mike Bravo, papá. Mike Bravo, papá, sente, reportará. 396, está autorizado descida para nível de voo 050, chegada à maré. 50 na maré, gol 396. Pode disparar, pode repetir. 3-2, passou externo, baixar a trava. O 4032 tem pouso autorizado no zero, vento 110 graus com 18, nós 4032. Autorizado pouso na 1-0, 4032. Mike Eco Victor, efetou em pouso e aguarde na cabeceira no 7 para iniciar a remetida, Mike Eco Victor. O vento 110 graus com 18, nós. Tem gente, Mike Eco Victor, vai pousar e aguardar. Presente, proa de Cairo Lourenço, reportará atingindo.